vezes caminhamos, indo em busca de prazeres que a cada dia mais nos afastam do Senhor. Essa busca sem retorno são momentos que perdemos e deixamos de lado o amor. A sua vida seja livre pra viver. Busque em Deus a sua vida. Seja livre pra viver.